5219, alinhar e manter o 90. Onde interceptamos o 16, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5434. Bom, 755, transponder 5434, chama o ponto para o tiver funcionamento. Obrigado. Chame a torre 186, Bravo, que luz. Salvador, trip 52411. 5241, contato radar, suba nível 200 sem restrições. 200 sem restrições, 5241. 241 ao 53128, boa viagem. Filho, isso na escuta da torre? Ok, Bravo que Luiz, que rotatória aguardando instruções, Bravo que Luiz. O Índio no Weber Alpha, condições de manter a velocidade até a aproximação? Afirma. Okay, mantém, aguarda autorização de pouso. No Weber Alpha, tem um gol agora a uma milha de duna. Tá, ok, vai agilizar na medida do possível, Índio no Weber Alpha. Prossiga, 07. Eduardo, quantos a bordo? 3 horas e 47, alterna com 20. Ok, sem interferência com a pista, via área gramada, por hoje Itapuã, autorizado 07-120-12. Índia, 1-1-8-6, no ponto 0, voo 1-9-2. Sete visual, pro outro farol de Itapuã aguardando transferência, 07. Sete. Dia November Alpha, tem livre pouso no 7, no 20 graus, 12 nós. Livre pouso, dia November Alpha. Bravo que Luiz, que reporte final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Ponto de espera pronto, voo no 925. No 925, mantém o ponto de espera. Foi Salvador, gol no 395, passando externo. Baixa a casa. Continua em aproximação, aguarda autorização no 395. 395. 5219, trip ao 55, controle 128, boa viagem. 1208, grado, bota mais. Ground 022, ready for copy. Roger, ready for copy. We have the latest information. Controle Salvador, uma boa tarde ao trip 5219. 5219, contato radar, subo 200. 200, 5219. Controle, Guardião 07, boa tarde. Guardião 07, possível. Para o CAB. Visual com gol na final da 10, autorizado direto. Firmativo. Visual com tráfego direto sem interferência. 395, pouso autorizado no 30 graus, 12 nós. Pouso autorizado pro Gol 1395, obrigado. Super Alfa no Solo 57, vai livrar a sua esquerda agora, ok? A sua esquerda na Quebec e aguardar para reingresso. Visão, cabe o Guardião 07. Frequência livre. Continue a aproximação, agora autorização, Bravo que Luiz. É o que encontrar, Bravo Luiz. Upper Whisky 58, controle 120 decimal 88 e transponda 5446. Mike, na proa da rotatória já avisou pro campo. Já avisou pro campo, chama a torre, 18-6. 18-6, November Yankee Mike. 4-6, transponda 91-44. Azul 91-44, cotejamento correto, pronto, estiver funcionamento. Final de 3 milhas, November Yankee Mike. Reporta final de 3 milhas, November Yankee Mike. 25, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, no nosso país. 1-2-5-1-0-7-7. Zero two two right to copy. 219 no 395. 10 after take off, turn left, Puka departures, depart transition via upper Zulu 10. Control 120 decimal 8 and squawk 5457. Qual o gol no 395, Librano? No 395, você segue via Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa antes da Juliette no 395. Pascal 022, he's clear to Lisboa, flight level 370, departure runway 10, left turn, book a departure, zipa transition via Abuzulu 10, departure frequency 1208, and the squawk is fast 457, Pascal 022. Pascal 022, read back, all active, party ready for pushback and startup. Welcome. Acione 0125, Lima Papa Mike, confirme procedência e destino. Serra Juliette, November Yankee, para... Qual estimar de pouso? Gente, reporte visual com local de pouso. Autorizado, agilizando, November Alpha, frequência livre, no pátio 4. Decola 01, 128, boa viagem. 128, boa tarde. Paredo 2231, chame o centro Recife, frequência 126, correção 1288, alterno 260. 288, 260, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, com 1925, decolou na árvore. 925, contato radar, subo 360. Para o 360, 925. São 02. 02, 395. 3 milhas, 17, November Yankee Mike. Torre Salvador, November Yankee Mike, sinal de 3 milhas, 17. Tudo autorizado, 17, 30 graus, 10 nós, November Yankee Mike. Livre pouso, 17, November Yankee Mike. E 5 voa, Elef. Elef, para dar presente, 925. Webjet 6720, clear left on approach, report established on localized course. Clear left, report established, 6720. Yankee Mike, Solon 04, confirme o Pátio, que irá prosseguir, Pátio 4. Frequência livre ao livrar a pista no 7 de novembro, Yankee Mike. Siga limpo 00. PIP 5241, chame o Centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288-260-55-352-41, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, boa, Xanem 6210, com informação Romeu, cruzo 1170 ao 1160. Xanem 6210, desça para 2000, chegada Mari, ajuste 1019. 1019 na Mari para 2 tropéis, poderia voar direto Itácio Duna, senhor? Mantenha o perfil. Mantendo. PIP 5219, chame o Centro Recife em 1288 até 1260. Centro Recife em 1288-1260, vai chamar 5219, grava. Com 925, chama Recife em 1288 até 1260. 1288-1260-1925, boa. Webjet 6720, call tower frequency 118.6. 118.6, Webjet 6720, thank you. É 720, Web, é a torre. 720 ILS, Boston landing. 6720, clear to lane runway 10, in the 140 degrees, 10 knots, QNH 1019. Clear to land runway 10, left jet 70. Bono 755, autorizado táxi via Pátio Índia, ponte espera chame torre 118 decimal meia, ajuste altímetro no 019. Papa Mike visual com Ferrari Zeppelin. Gente, frequência livre, Lima, Papa Mike. Obrigado, bom trabalho, Lima, Papa Mike. 720 grounded 09 and now call ground 121 decimal 9. 121.9, thank you. Call ground, I've got 6720. What am I thinking? 6720, clear steps via Alpha report before Juliet. Alpha report before Juliet, 6720. Pode ser um autorizado e alerta para o TAM 3190. Autorizado, reporte estabilizado. Afirmativo, ação de identificação, desça para 2000, chegada Bosch, ajuste no 099. Ajuste no 099, desce para 2000, na chegada Bosch, tem contagem de gravete. 55 aos 11, controle 1208, Borelli. Dúvidas, vai a Juliette, gate 06. Cruz left until gate 6, left 6-7, switch up. A critério. Livre LS para 6290? Autorizado. Livre, chamará. Autorizado. LS 3190. 3190, torre 186. Feia, boa noite. Novinho 44, mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, boa tarde, eu tenho 390, faça o espera em baixa casa. 190, baixou e checou? Afirmativo e avistando. Pouso autorizado, não autorizado, lá o 10 mais. Livre pouso da pista 10 para o TAN 3190. Boa tarde, gol 601, transferência, indecido ao 180, informação Romeu. 601, desça para 2.000 pés, chegada a Bonf, ajuste no 019. Desça para 2.000 na chegada a Bonf, com 1.019 no ajuste, gol 601. Salvador, muito boa tarde, o trip 5495, cliente da Romeu. Trip 5495, autorizado, Ilhéus, nível de voo 140, decola da 10 com a curva direita na saída da Leda, após direto Ilhéus. Controle 120, décima 8 e o transponder 5462. Controle Salvador, boa tarde, gol na 612, com informação Romeu, passa 180. Romeu 2, desça para 2.000 pés, chega da Mari, 1.090. 2.000 pés, não compreendeu o final da mensagem. Chegada Mari, ajuste no 019. Mari, 1.019, obrigado. Gol 755, chame Recife 1251. Com a Recife 1251, gol no 755. Novinho 144, alinhar e manter. Olimpo 00, autorizado cruzamento da 1028. Manter a posição na Delta, aguardando as instruções. Localizador, 6290. 2190, torre 186. É boa. 9017 direito, 129. Torre Salvador, boa tarde, acionei 6210, tá no localizador da 10. 6210, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Boa tarde, pista livre, 6210. 9144, decolagem autorizada, 940 graus, 10 nós. Autorizado, descido até 2.000. Autorizado, descido até 2.000, Schneider 6143. Agora prossegue táxi via Alfa, GX, posição 05. Negativo, Olimpo 00, mantém posição na Delta. 210, cheque o trem 150 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Teve pouso na 10, tá baixado travado, né, 210. Chego 495, o Saulo voltando. Prossiga, na escuta. Sim, foi autorizado 160 com nível, estamos prontos para o tiver funcionamento. Chamará, apenas mudando 160 nível, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 9144, passando 2000 pés, saída Puca. 9144, contato radar, suba 390. Subindo 390, azul 9144. Azul 9144, assim que tiver condições, voe o Romeu Fox 018. Romeu Fox 18, azul 9144. Então, 3567.cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada 10 com a curva direita, saída Arbor, transição LF via UPSU 17. Controle 120, decimal 8 e o transponder 5465. 567 com o treinamento correto, estamos prontos para o desvexamento. Página 6210, solo 21, libere na Fox. E antes da Alfa, chame o solo em 121, décimo 9. Libera na Fox, antes da Alfa, 219, agora. Solo, CNM 62, 01 livrou. Tá bom, é só CNM 210, fica.